Nas famílias cristãs, não é difícil encontrar alguém com o nome de Lucas. Muitos hospitais e clínicas também o adotam, porque na carta dos Colossenses, ele é identificado como médico amado. O que o tornou tão querido? Apesar de ter sido médico, a importância de São Lucas para o povo de Deus vem de sua qualidade de escritor. Ele é o autor de um dos quatro evangelhos e do livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas era de Antioquia, da Síria, de família pagã. Ele não conheceu Jesus pessoalmente porque, quando abraçou a fé cristã, já havia se passado vários anos da ressurreição do Mestre. Por volta do ano 50, tornou-se membro da equipe de missão do apóstolo Paulo, acompanhando-o a partir de sua segunda viagem até a prisão deste em Roma. As experiências vividas por eles no trabalho evangelizador foram a base para Lucas compor os Atos dos Apóstolos. Já para compor seu evangelho, Lucas recorreu às testemunhas oculares que estavam com Jesus desde as origens e se tornaram ministros da palavra. Ele bebeu na fonte do testemunho das comunidades com as quais conviveu. Estas não só conservaram a memória de Jesus, transmitida de viva voz pelos primeiros pregadores, como também a reelaboraram à luz das experiências que a prática da fé as levava a viver nas novas situações de vida em que se encontravam. O centro da mensagem lucana é que o reino de Deus vem para atender às expectativas dos pequenos, os pobres, os humildes, os pecadores, os excluídos deste mundo. São esses os destinatários privilegiados da mensagem de salvação pregada por Jesus Cristo, destinada a todos os povos. Lucas, porém, acentua que o reino começa a se concretizar neste mundo a partir dos pobres. Quer dizer que ela não passa pelas decisões dos poderosos, mas é o povo simples que criará as condições para que o reino aconteça. E esse reino começa pela construção de uma nova sociedade, de justiça, de paz e plena alegria, sem mais exclusões de nenhum tipo, gestada por um povo universalmente fraterno e humildemente aberto ao projeto de Deus. Entre esses humildes, o evangelista dedica especial atenção a Maria, mãe de Jesus. Ele a apresenta como modelo acabado para todo discípulo e discípula. Lucas também acentua a inclusão promovida por Jesus como marca do reino do céu. As pessoas discriminadas por algum motivo, doença, condição social, gênero ou moral, são as preferidas do Pai. Somente Lucas nos brinda com passagens da vida de Jesus que falam tão profundamente da misericórdia de Deus que a todos acolhe, como a pregação de Jesus em Nazaré, anunciando o ano de graça do Senhor. As parábolas do filho pródigo e do bom samaritano, a pecadora que ungiu e beijou os pés de Jesus. Quem não se encanta com essas e outras cenas tão carregadas de ternura e compaixão pelos excluídos? A festa de São Lucas é celebrada pela Igreja no dia 18 de outubro. Ele é invocado como patrono dos médicos, dos cirurgiões, dos pintores, dos escultores e dos artistas. Nada se sabe com certeza sobre as circunstâncias nem o local de sua morte. A cidade de Pádua se vangloria de conservar parte das relíquias desse santo na Igreja Beneditina de Santa Justina. Mas nada se compara à alegria de ter acesso às inspiradas palavras que São Lucas nos deixou em seus sagrados escritos. Ó, estimado São Lucas, médico, evangelizador e escritor sagrado, obrigado por teres nos comunicado em teus inspirados escritos a boa nova de Jesus revelada aos simples. Intercede por nós, junto a Jesus, teu amigo, para que tenhamos saúde de corpo, de mente e de espírito para bem realizar a missão de cristãos no mundo de hoje. Que sejamos acolhidos no reino de Deus, tornando-nos cada vez mais humildes, fraternos e comprometidos com o anúncio de Jesus a todos. Amém.